escutei. Tem que já soubera. E também tem que o pai surprise. All the change and the pain when you capitalize. Even if you think, tem que já soubera. Change in the pain when you cut the ties. Even if you think they could just forget.